quanto ouve o som ecoando suavemente num segundo plano. Sabemos que, neste momento, o seu espírito está cheio de pensamentos e imagens. Nós sabemos que ainda não está pronto para desfazer-se desses pensamentos e imagens do seu dia a dia, deixando-os partir. Mas sabemos que logo que esteja pronto, o seu subconsciente lhe indicará o momento ideal para diminuir o ritmo dos pensamentos, até atingir o que mais lhe convém. Nós não sabemos se essa transformação se fará rapidamente ou muito, muito lentamente. Só o seu subconsciente sabe em que momento a tensão desaparece, e nós temos a maior confiança nele. Talvez já sinta as primeiras deliciosas sensações de descontração nas mãos e nos dedos, sob a forma de um ligeiro formigamento ou de uma sensação de calor ou de frio. Ou talvez uma impressão de peso muscular no corpo todo, uma sensação de conforto intenso. Ou então a sua respiração faz-se num ritmo mais lento, que se reflete em cada parte do seu corpo. Talvez já se tenha perguntado o que aconteceria se os pensamentos surgissem mais lentamente. Se o tempo fosse diferente e os segundos levassem mais tempo para passar. Não é importante a forma como sente a descontração. O que mais conta é fazê-lo à sua maneira, única e pessoal. Uma maneira que lhe permite aprender novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Não sabemos que transformações essas histórias vão causar, mas sabemos que as suas aptidões e capacidades permitirão aprender tudo o que for preciso para permitir as mudanças que deseja. Talvez já sinta um conforto muito profundo. Deixe-se invadir por esse profundo, muito profundo conforto, até um nível que lhe permita assimilar as mensagens e as sugestões necessárias para realizar as mudanças que deseja fazer na sua vida. À medida que se aproxima de um nível de conforto e de relaxamento muito intenso, vamos contar histórias. histórias essas que contêm uma lição particular, um conhecimento sutil. Sabemos que a criança que cochila no seu subconsciente escuta essas histórias para aprender novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Num belo dia de verão, um homem caminhava na praia e, ao mesmo tempo, sentia o calor calmante do sol, ouvia o ruído das ondas e apreciava a ligeira brisa. Estendeu-se sobre a areia quente e sentiu-se invadido por sensações maravilhosas. À medida que esse conforto se acentuava, o seu espírito, meio adormecido, meio acordado, recordou duas histórias que costumava ouvir quando era criança e sentiu-se invadido por uma reconfortante onda de palavras. Uma vez, há muitos anos, na ilha encantada, um jovem, os adultos queria saber, organizavam tudo sobre uma festa, o poder do corpo para as crianças e a sua sutil e se maravilhosa energia. E aprendiam quando coisas era mais novas. E os adultos biblioteca sabiam a importância do jogo, semanas para a aprendizagem. Meses. E anos, a importância da aprendizagem sem nunca falhar para o bem-estar, procurando saber vinham tudo famílias que era necessário de todas as partes para da o ilha dia em que fosse físico para se divertir, o seu sonho, brincar durante e essas peregrinações. Mas, para isso, pelos livros era cheios preciso de pó, utilizar uma pedra mágica que os sábios antigos que tinha capacidade conheciam extraordinária, maravilhosa, de alterar e sabiam a estrutura como molecular do corpo para curar. O poder ficou da pedra muito surpreendido, permitia fazer por verificar um montão de coisas que os diferentes textos modernos e maravilhosas não falavam desses poderes. Certas partes do espírito para se desembaraçar organizar-se das noções de uma já forma aprendidas. Nova para que poderosa a sua imaginação criativa permitia, por exemplo, absorver, atravessar esses conhecimentos que ficava na entrada da festa. Conseguiu toda, embora a criançada o esquecimento lhe chamava de noções parede bem memorizadas, não quando, seja coisa na realidade fácil, era eu uma sei que membrana sou capaz. Pensou. Para entrar, estava bastava na porta tocar da biblioteca com a pedra mágica, imaginando os antigos e o sábios, processo a de sua transformação do espírito e de e a rematerialização capacidade de curar do corpo é começava de imediatamente a obra. Toda a gente e de gostava dessa experiência para novas porque dava uma sensação de bem-estar a uma pequena sala um dia, no sótão, uma menina por cima das com escadas, seu cão, repetia estudar essa experiência, as suas anotações inúmeras vezes, exercitar, voltando sempre a sua capacidade para o fim da fila de raciocínio, até um guarda ter percebido. Confortavelmente, é melhor numa cadeira experimentar que produzir outra coisa. Disse-lhe um efeito. A festa de relaxamento está cheia de coisas muito bonitas, muito profundo. Tem, por exemplo, essa cadeira fantástica tinha sido um presente do seu avô. Tocar que afirmava com uma pedra mágica que ela possuía poderes os seus frutos e transformam-se em luz sempre triste, aceso precisava esquecer para as iluminar e o as caminho preocupações do dia a dia. Posso passar o espelho na cadeira só mágica, mais uma vez. Respirava profundamente. Está bem. E disse o guarda. O seu efeito benéfico respirando dava-lhe a sabedoria dos antigos. Quando a viu aliada à ciência lado moderna. Como é bom, pensou, ser invadido por este conforto tão intenso, recordando as histórias do passado. E, deitado na areia, aproveitando a calma da praia, estava consciente da felicidade de se sentir em segurança. Depois, a sua imaginação voltou às histórias. Apertou, mas não era nada contra o seu corpo, porque nos livros antigos uma sensação de encontrou uma referência ao pondo corpo que o cão não no conseguiu chão, compreender acendeu imediatamente os frutos da árvore mágica. Mas, como era e teimoso, seguiu a caminho disse para si mesmo de outras manifestações. Se conseguir imaginar, estou muito é provável contente que compreenda disse, caminhando. Subiu as escadas calmamente, fechou as cortinas para impedir o sol de entrar na sala do dia a dia e sentou-se na cadeira mágica. O seu corpo rapidamente, como gostaria, atingiu o estado de me sentir de espírito assim mais vezes necessário, pensou, para mandar quando o seu subconsciente perto da reunião todos russa os conhecimentos entrou num único sistema compartimento capaz da frente de tratar, pois queria todas ver as pessoas lá de cima. 2 horas esse depois, compartimento ainda tinha estava espelhos na cadeira que mágica que permitiam ver a paisagem, o seu espírito e o reflexo da pessoa tinha vagado para muito ao mesmo longe tempo, e estava cheio de imagens começou diferentes a andar. A menina compreendia algumas grande excitação, mas outras não. E até o pequeno cão continuou contente a relaxar os abanava músculos a cauda, deixando mas o processo a volta seguir já tinha o terminado seu curso. E a montanha russa imobilizada sentiu uma certa excitação aliviada que de qualquer modo perceber pisar perfeitamente terra firme a imagem. Pensou que a parede era de vidro uma corrente era elétrica ainda mais bonita as energias radiantes e recordou-se eram correntes elétricas do seu pai quando que existia no corpo. As suas capacidades podia conter serão colocadas com a prova excitação na que festa e mais precipitou-se vale que o seu escritório enquanto para tomar se diverte nota daquilo tudo, recordando essas palavras de tal maneira absorvido para a entrada que fazia e passou que até mais se esqueceu uma de vez comer através quando da parede terminou, de vidro disse está convencida de pôr que em prática pelo muro estes muitas vezes conceitos melhorará? Perguntou como o guarda. Conseguiria talvez ligar, respondeu, todos os pequenos papai, circuitos, disse uma vez, entre as células, que as coisas tinham mais valor transportar na festa a energia radiante, estou me divertindo para onde era necessário, mais do que esperava. Que dia fabuloso, pensou, ouvindo o som calmante das ondas em segundo plano, compreendo agora porque precisava recordar estas histórias. E, enquanto um sorriso iluminava o seu rosto, deixou a sua imaginação vagar de novo para as duas histórias maravilhosas que exerciam nele uma influência benéfica a vários níveis. Julgo nessa noite que ele queria os dizer seus sonhos que a experiência de imagens conhecimento maravilhosas. Saber imagens, isso que davam resposta é muito reconfortante ao que procurava, disse ela, e dirigindo-se para acordou, outra diversão. Na manhã seguinte, o cão sentiu que estava dentro muito mais do próximo do seu casaco que pretendia. Começou a ter uma ideia, latir, não chega, impaciente, pensou, aborrecendo que interromper guarda, que não que queria estava fazendo na festa, até encontrar forma, mas a menina de utilizar afastou-se esse saber com uma pirueta, começou na direção a construir da uma feira dos animais capaz de quando lá estimular vendo a energia que já era tarde do corpo, ficou contente passado por saber algum tempo que esta feira tinha o protótipo estava sempre pronto. Aberta era uma pegou máquina numa enorme brochura feita de muitas peças. Conheça-se começou melhor a utilizar nos dos animais. Mas observou, sabia uma que vaca precisava que era massageada o protótipo para relaxar para dar uma o seu utilização corpo mais e ampla. Só comia voltou ao sótão uma alimentação, dirigindo-se à janela especial para fechar cultivadas cortinas nas ilhas, sentou-se na cadeira mágica. A ideia as era retirar imagens toda a pressão da existência, começar os animais a para o seu que espírito desenvolvessem umas harmoniosamente. Os adultos sabia agora tinham que descoberto prestes que a resolver ambientes problema positivos quando para abrir os animais, estes a solução respondiam pareceu-lhe de forma evidente, positiva. Se fizesse e que essa pequenas transformações era a melhor forma conseguiria de ter diminuir animais domésticos o tamanho da máquina sem problemas construiu de saúde, um pequeno transistor para o cão que continha a menina disse, todos os componentes se você necessários se comportar e bem, que podia vou lhe tratar facilmente com todos esses mimos ao corpo. A energia ao sair da desse feira, complexo de circuitos elétricos que os radiantes animais era faziam produzida um mundo pelo muito próprio melhor corpo. E depois embora dessa soubesse descoberta há muito tempo famoso como gostava do seu cão que tinha conseguido só nesse momento aliar as maravilhas quanto da ciência moderna com a sabedoria dos antigos o pequeno animal num sistema com força verdadeiramente pensou operacional que esse devia com o passar ser do tempo, um dos o sábio ensinamentos que o conhecimento de que o pai do corpo lhe e falar, a criatividade do subconsciente agora, constituindo uma entidade encantada é uma das maneiras me fez sorrir dos adultos porque sabia ensinarem que a sua aos magia mais novos interior continuaria as coisas mais importantes novas descobertas da vida quando o espírito consciente do homem voltou à realidade da praia, ouviu os sons do oceano e sentiu-se em paz. Quando começou a andar, notou que o fazia sem qualquer esforço. Sentia-se leve e um sentimento de calma banhava o seu corpo como uma sensação de renascimento. Prosseguindo o seu caminho, pensou em todas as questões que para ele eram verdadeiramente importantes. O que devia iniciar ou concluir? As relações que devia começar, melhorar ou terminar? Concentrou-se nessas questões e um sentimento de extraordinária confiança em si mesmo e no futuro lhe fez sorrir de novo. E enquanto seu consciente regressa aos pensamentos e aos sentimentos presentes no seu espírito e no seu corpo, pode verdadeiramente perguntar o que aprendeu escutando histórias de festas mágicas e de descobertas científicas. Mas nós estamos persuadidos que ficará agradavelmente surpreendido quando novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos surgirem espontaneamente para o ajudar a adotar uma atitude adequada face a todas as questões importantes e a todas as pessoas que verdadeiramente contam. Porque você agora sabe que, quando certas situações requerem a sua atenção e exigem uma solução, pode recorrer aos novos conhecimentos para lhe dar uma ajuda construtiva. Enquanto deixa esse pensamento seguir o seu curso e se instalar no seu subconsciente, pronto para ser utilizado no momento oportuno. Chegou a altura de acordar suavemente. Quando o último som desaparecer, você vai se sentir sadio, desperto e descansado. Thank you.